Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 445. Numa situação que o time está claramente em crise. Já tem duas rodadas que nós não conseguimos ganhar uma posição nesse campeonato. Assim está difícil. Assim a gente não consegue. O time não conseguiu ganhar uma posição nas últimas duas rodadas. Somos líderes, moçada. Somos líderes. E, como eu já falei aqui no programa, eu não estou nem muito preocupado com liderança, não. Minha preocupação é quantos pontos nós estamos para o quinto. Neste momento, estamos com 3. E é isso aí. Esse é o nosso indicador. Estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele. Felipe Deleucas, sexo sem ser vulgar. Um frio desse está aí de regatinha. Eu não sei aonde está frio. Se alguém souber aí, me avisa que, inclusive, quero ir para lá. Mas... você não está preocupado com liderança, eu estou. Para mim, o ideal seria subir, e mais do que isso, subir invicto ainda. Eu quero ser campeão da Série B invicto esse ano, para poder... Ah, me fala como, né? Porque a gente já perdeu um jogo. Ah, sim, é invicto em casa, pelo menos. Esqueci do Paysandu. A minha memória apaga as coisas traumáticas, né? Mas assim, a gente vai ficar invicto em casa, pelo menos. E só perder a partida contra o Paysandu, ganhar todas agora até o final. Para poder sapatear na cabeça dos santistas. É, rapaz, o negócio não tá fácil não, viu? Você vê que a falta de humildade da pessoa é um negócio sério. Não, quero ir campeão, invicto, não sei o quê, tá difícil. Menino Lucas, dê seu boa noite e equilibre aí o otimismo do seu irmão aí. Felipe Deleucas, otimista, é uma coisa assustadora, é assustador para mim. E eu aprendi com ele a fazer esse fundo agora, que ninguém vai ver minha bagunça aqui atrás. Então, muito bom. Bom, sábado perfeito, né? Joguinho à tarde, pude tomar minha cerveja tranquilo, minha família foi, menina Agatha curtiu o Portão 6, então acho que vitória não podia ser melhor, né? Maravilhoso pra gente ficar tranquilo e começar a semana bem, né? É, maravilha, isso aí. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite e já emende com aquele nosso resumo tradicional. Boa noite, Jário. Boa noite, meninos Deleucas. Primeiro, falar que essa camisa nova aí que você está usando, além de ter um tecido muito gostoso, ela ficou boa na imagem do YouTube, né? Ou do Facebook, ou de que foi que o pessoal está vendo. Gostei do jeitão da camisa, achei ela bacana. Essa lista preta aqui na manga, ó, ficou legal pra caramba. A do ano passado, se não me engano, era diferente. Mas vamos lá. O jogo foi ontem, um sábado, às 3h30, um horário bom, um horário diferente, mas um horário legal. Geralmente a gente tá acostumado com o horário das 4, né? Dessa vez foi às 3h30, um horário interessante. Mas particularmente eu ainda sonho com o América jogando pelo menos um jogo esse ano, às 11 horas da manhã do domingo, que para mim é o melhor horário para se levar, como o Lucas bem disse, aí, se levar a família. E vamos lá. A gente jogou contra o CRB. CRB que a Série B tem isso, né? A Série B é cheia dos times das letrinhas, né? CRB, CSA, não sei o quê. Cheio de times de letras. Fomos de novo no 4-4-2, né? Mas dessa vez a gente teve a volta do Alê, que tinha que voltar, né? O Alê não fez nenhuma partida ruim para perder posição para o Felipe Amaral. Isso tem que deixar muito claro. Felipe Amaral fez uma boa partida, uma ótima partida, que a gente elogiou muito, mas o Alê vinha numa crescente, o Alê vinha jogando bem, então ele saiu por uma questão de bater uma cabeça uma na outra, né? Então realmente não foi por deficiência técnica, então realmente o Alê tinha que voltar. Fomos com os nossos laterais reservas, Daniel Borges e Nicolas, e o resto foi o de sempre. Ah, não, minto, Ricardo Silva também suspenso, então nós fomos com o Júlio. E nós dominamos o time do CRB, dominamos. Talvez ali os 30 primeiros minutos só deu a América. O goleiro deles muito bom. Quer dizer, é difícil esse negócio que fica muito superficial falar que ele é um goleiro muito bom, né? Para o jogo de ontem, um goleiro muito bom. Eu não acompanho o CRB, não tenho a menor ideia se ele é constante em boas defesas. Mas fez boas defesas ontem. Até que num branco da nossa defesa, mais uma vez um branco da nossa defesa, e nós tomamos 1-0, o que desestabilizou nosso time. Aí, primeiro tempo, a gente entrou em parafuso ali, ficou desestabilizado, não conseguimos voltar para o jogo no primeiro tempo. Aconteceram coisas polêmicas fora das quatro linhas, né, que o pessoal no chat está bem agitado quanto a isso, mas nós vamos falar sobre isso, que é só uma questão das vaias. Cara, e nós vamos falar das vagas mais tarde, vamos continuar no, na lógica do resumo, né? Voltamos pro segundo tempo, aí sim, o Cauã conversou com a turma lá, ajeitou o pessoal, no segundo tempo voltamos para cima, voltamos bem mais. Voltamos como nós começamos o primeiro tempo, até que numa boa jogada, nós fizemos nosso primeiro gol. Nossos dois gols ontem foram dos Zinhos, né? Juninho e Fabinho. E todos os nossos e aí viramos o jogo, né? E todos os dois gols com participações de Benítez. Benítez ontem comeu a bola. Foi, sem dúvida nenhuma, doutor Adolfo, tô até ansioso para ver as notas do sofá lá, que ele sempre coloca, depois quem puder dar uma forcinha lá, segue o perfil do doutor, sofá americano, que ele sempre faz boas análises do jogo nos seus perfis, tanto do Instagram como do Twitter. E eu tô ansioso para ver a nota que ele vai dar pro Benítez. Eu daria nota 8,5 pro Benítez. Terminamos o jogo, vencemos, somos líderes, não há como... Eu não vi quanto ficou o jogo do Sport, mas de qualquer forma nenhum time chega aos 21 pontos, que é a nossa atual pontuação. E é isso, final de semana de alegria, como bem disse o Jairo, há muito tempo que a gente não sabe o que é subir, trocar de posição com alguém. É isso. É isso aí, moçada. Eu acho que o Thales resumiu muito bem, como sempre, brilhantemente o resumo aí, e acho que... Como é que chama esse trem, Jairo? Chroma aqui, essa merda aqui? Simplesmente colocar essa porra aqui. É só nos dedos da gente, ela tá dando joia. Aí, que porra. É porque. Tomando o cu do trem. Curiosidade aí, ó. Aqui eu consigo. Ah, velho, vamos continuar com essa porra aí, depois eu tiro essa merda. É porque hoje eu tô na sala aqui, da minha sala tá parecendo a sala de algum dos nossos companheiros de bancada aqui, então eu preferi colocar o chroma aqui. Ficou uma bosta. Bom, vamos começar. Vou colocar aqui uma pergunta direto para vocês. Jogo bom ou jogo ruim? Tirando os 3 pontos e tal, claro que isso é ótimo, mas fizemos um bom jogo ou não? Eu acho que fizemos um bom jogo. Um segundo tempo muito melhor do que o primeiro, mas na média é um bom jogo. Antes dos Deleucas falarem, eu gostaria de dizer que, sobre a questão de luminosidade que o Felipe tanto fala, é melhor a minha luminosidade que essa dele, que tá parecendo um defunto essa porra com essa cor aí esquisita aí, ó que merda. Tá branquinho. Ué, mas se eu apagar aqui, ó, aí eu vou ficar no calabouço de novo, e agora nem consigo mais, esse negócio tá longe aqui da minha mão, eu tenho dificuldade. Ah lá, você também some essa porra desse chroma aqui, ó lá. Mas assim... Fica todo defeituoso. Achei que, ó, aí eu fico todo apagadão aqui, ó, o pessoal tá falando que eu fico... Assim você consegue ver. Assim você fica parecendo o Sandman. Fica parecendo se tivesse um cabelinho espetado assim. Brancão, cabelo espetado, ia virar o Sandman. Mas perdão, respondam o Jair aí. Pra mim a partida foi boa. Tanto é que assim, a gente criou de fato muitas chances, a gente perdeu muitos gols. E assim, os gols não dá pra perder. O Fabinho perdeu 2 gols que, assim, não se pode perder. Acabou não fazendo falta. Mérito do goleiro, não, Felipe. Não, teve uma não. Uma do escanteio não. Na sobra ali, ele chutou em cima do gol. O goleiro tava meio assim, não tinha o que fazer. Ele ficou parado e ele chutou em cima dele. Ele meio que tinha tudo pra escolher e não colocou. O segundo, pouco mais. Um pouco mais de... Ah, o segundo não, porque o segundo ele não chegou a finalizar, né? Ele foi tentar dominar, a bola pegou na perna dele e acabou saindo. Mas a do escanteio eu achei que não. O goleiro deles é bom. Ele conseguiu, tava lá posicionado, mas o chute foi em cima. Só que ele defendeu aquela bola que você encaixa assim no meio certinho, né? Ele dá um chute cruzado ali, o goleiro não chegava na bola, por exemplo. Teve uma bola que o Benítez deu um cruzamento pra... Acho que foi pro Fabinho mesmo. Fabinho também cabeceou em cima do goleiro. Não, não, não, essa foi por baixo. Acho que foi o Renato, Benítez, então. O Benítez tirou o cara 2 vezes pra dançar. Foi o Renato. Quando acabou a jogada, o Benítez olhou e falou assim, não é possível que eu fiz isso aqui. E o povo não guardou. Oh, meu Deus do céu. Zagueiro até agora procurando ele. Então. E teve uma. E no segundo tempo foi de cabeça, um pouco mais de mérito do goleiro, mas também dava pra ter cabeceado melhor. Não dá pra criticar tanto que a bola veio meio alta, né? Então ele ficou muito tempo no ar e não conseguiu pôr força na bola. Mas assim, não pode. Igual eu falei, não fez falta, mas poderia ter feito, né? Então. Mas foi uma boa partida. A gente só teve uma pane defensiva ali no lance, que não deu pra saber onde é que tava o Nicolas, não deu pra saber o que o Éder tava fazendo, porque nem na. O Lucas mostrou lá a foto lá na bola da área, você não vê, você vê o Moisés acompanhando o cara que vai cruzar, você vê o Alê acompanhando o cara que vai chutar, você vê o Júlio indo fechar ali para trás o goleiro, caso a bola se pegue, você vê o Daniel Bosch chegando pro meio da área, e você não vê o Éder na jogada, assim, o nosso zagueiro tá assim, desapareceu no lance, não dá para saber onde ele estava, e fez falta, né? Eu inclusive coloco a culpa do gol num desentendimento ali de Moisés e Nicolas sobre o que, que acontece. Os dois sobem, só que nenhum dos dois tem gás para voltar. Então, quando volta, volta correndo atrás do atacante, filho, e deu no que deu. Aí, assim, nem vou falar muito de Dalberson, mas eu acho que a bola chegou ali por vacilo de, né, de Nicolas e Moisés ali, sem saber quem ficava e quem subia. Mas aí, entra aí um pouco quando o Thales fala que o Alê merecia voltar, merecia. Mas acontece que o Felipe Amaral não merecia sair. Se tivesse o Felipe Amaral primeiro volante ali, possivelmente ele estaria cobrindo e não teria tido esse espaço. A Sim, questão é que a gente jogou ontem com quatro meio-campos e nenhum deles é primeiro volante. Então o Alê não estava ali para cobrir e o Moisés não vai conseguir. Se o Moisés tiver acompanhar um ponta na velocidade, ele não vai conseguir. Não adianta nem criticar porque ele não chegou. Não tem jeito, ele não tem gás, cara. Então assim, e aí você vai pegar o Moisés para ficar, deixar o Nicolas subir, que o Nicolas também não faz nada lá na frente, para o Moisés ficar segurando a posição de lateral esquerdo, aí também não tem lógica, né? Então assim, talvez se a gente tivesse um primeiro volante, que era o Felipe Amaral, o gol também não teria acontecido. Então a questão é essa, a gente precisa jogar com o primeiro volante, e aí vai ter que sacrificar alguém. Ou vai ser o Alê, se o Alê entrar na fase ruim de novo, que hoje não é o caso, ou vai ser o Moisés, o Moisés consegue ficar alternando com o Juninho, por exemplo. Pode ser o Juninho, que fez o gol, mas a despeito do gol também não fez uma boa partida. Ele perdeu umas bolas lá na frente em termos de troca de passe. Teve um lançamento do Benítez para ele também, que ele vai em banana com a bola, não sabe o que fazer. Ele não consegue produzir na frente. Então, também não é um cara que vale a pena. Para ter ele naquela posição, talvez o Moisés ou o Alê sejam melhores do que o Juninho para aparecer. Então, assim, isso é conserta ali atrás. Mas é aquela história, não fez diferença. Mas pode vir a fazer no futuro, né? Pode chegar a ter. Fazer falta, né? Não ter esse primeiro volante para algumas partidas. E ainda teve a volta do Alisson, né? Sim. Que é outro aí. Que entrou bem de novo, né? Tipo assim, entra meio pouquinho, ele entra dando porrada. É. Eu acho que é o seguinte, eu tô cada vez mais convencido de que nosso esquema é 4-4-2 mesmo. A gente já falava isso aqui antes. E mais um jogo que me convenceu que o nosso esquema é 4-4-2 mesmo. Até para resolver um pouquinho melhor esse meio de campo aí. Para você abrir espaço para ter um cara mais marcador e tal. Aí, a pergunta que eu faço... Hoje, por exemplo, eu vi umas escalações aí no WhatsApp e tal. O pessoal botando Felipe Amaral, Alisson, Benítez e Alê como meio de campo. Vocês acham que o pessoal da Vacoelhada teria um ataque do coração se tirasse Juninho e Moisés no mesmo jogo, assim? Tirar durante o jogo, não. Já, acho que não, assim, na escalação titular, assim, vral. Mas uma coisa que eu acho que deve ser difícil pro Cauã mexer também, porque a gente pensa assim, eu até ia fazer esse comentário, né, também sobre a questão que o Thales mencionou do Alê tá jogando bem, realmente teria que voltar, né? E acabou que o Felipe falou, que realmente, eu acho que talvez o Alê voltar, beleza, mas falta o Felipe Amaral, que também tava jogando bem. E pro Cauã, pô, o Alê tá jogando bem. O Juninho, no jogo mesmo, foi o cara que meteu o gol, né? o primeiro gol do empate. Então acho que o Cauã deve, e o Moisés, eu imagino que ele não deva querer tirar também pelo histórico dele, ser um cara técnico e tal. Eu acho que essa de querer agradar o elenco também, de querer manter a galera ali, os mais experientes, satisfeitos, né, titulares, o Cauã deve estar sem saber quem que ele tira para colocar o Felipe Amaral ou o Alisson, né? E o Zé Dendaga do Rodriguinho querendo jogar no meio. Essa briga de forte no escuro aí, ele ainda querendo jogar no meio ainda. Mas eu acho que o Rodriguinho perdeu a vez dele, que agora mesmo se ele quiser jogar na lateral direita, o Matheus Henrique é muito melhor do que ele na lateral direita, né? Tá jogando muito bem. E o Daniel Borges, né, nada, né, nada, tá fazendo feijão com arroz ali. Mas eu vou falar com você que é o seguinte, que a chance dele jogar na lateral direita é muito maior do que jogar no meio hoje. É maior. Mas depende do Matheus Henrique ter lesionado de novo e querer ficar com o Daniel Borges. As coisas. Eu falo assim, a chance de você tirar um Daniel Borges e jogar com um outro lateral direito é muito maior do que você entrar nessa briga de força no escuro que está o meio de campo ali. Agora, sobre o jogo, assim, que você perguntou antes se tinha sido bom jogo. Eu acho que foi um bom jogo, foi uma vitória segura, e ela mostra, mas meio que é uma constante do que vinha sendo, assim, o América se consolida, na minha opinião, como um time que que de fato vai brigar pelo acesso, porque desses times meio de tabela para baixo, a gente é muito superior tecnicamente, tipo, o CRB a gente jogou muito melhor, a própria Ponte Preta a gente jogou muito melhor, até o jogo que a gente empatou contra o Mirassol, a gente viu que era meio que ataque contra defesa, assim, né? Então, mostra que um time que está bem organizado e tecnicamente é superior. O que preocupa é que as falhas continuam sendo meio que as mesmas e dos mesmos jogadores, de não ter um volante de pegada ali, um contra-ataque, às vezes perde muito gol e uma, duas chances que a gente dá para o adversário crava. Então, precisa de corrigir essas questões defensivas que o meio-campo mais envelhecido tem, e ofensivas que às vezes os caras que eram para fazer gol não fazem, incrivelmente o Fabinho, que perde um tanto, acaba que é o artilheiro do time hoje, né? Tem 4 gols no campeonato, que é até meio curioso, mas que do campeonato não, porque eu acho que tem gente com 5 já. Não, ele tem 5, tem ele aquele Esli Garcia do Paysandu e o Marcão Silva do Goiás. Achei que o Fabinho tinha 4. Mas o que o Fabinho deve agradecer o Benito é sacanagem também, né? Porque todas as vezes é o Benito que deixa ele para fazer o gol. E ainda sobre o Thales falou do resumo do Adolfo, né? Que ele faz os comentários bons. Eu queria ver o que o Adolfo vai falar agora do quarteto cauaniano, né? Porque ele tinha o triângulo cauaniano. E agora eu gostaria de ver a análise do Adolfo com 4 meio de campo também. Ou ainda é um quarteto com um homem a mais de ataque. Então eu tô aguardando ansiosamente pela resenha do Coelho. Quero ver o que o Adolfo vai falar dessa nova formação do Cauã. Agora é um losango, que ficam 2 triângulos assim, encaixadinho no outro. Aproveitar, gente, mandar um abraço aí para um casal de americanos que casou ontem. Um abraço aí, Gabriel. Um abraço, Paula, viu? Muitas felicidades para vocês aí, em nome do Decadentes. E vamos encontrá-la no campo com toda certeza. Menino Thales, me fala uma coisa. Vou puxar o bode na sala. Dalberson. Antes de você fazer a pergunta, Jair, você quer polemizar ou você quer só dar prosseguimento? Eu estou botando o pezinho na polêmica, porque se então, eu começo a falar de baixo aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu estou colocando o pezinho na polêmica, porque ele foi um pivô aí do que o pessoal falou, que houveram algumas vaias para ele lá no P3, eu realmente não ouvi. O pessoal, né, a gente estava junto, né? Vocês ouviram, eu não realmente não ouvi. Sim, eu ouvi. Eu ouvi no intervalo, no intervalo eu vi o pessoal vaiando e tal, mas durante o começo do jogo parece que houveram vaias lá. Eu vou falar com vocês o seguinte, a minha opinião sobre o Dalberson é simples. Eu daria uma chance ao Elias, sim, mas eu não sou um cara que tem muita esperança de que o Elias vai ser o goleiro para a gente também, não, tá? Eu vejo os nossos 3 goleiros atuais, o Dalberson, o Elias e o Jori, na mesma prateleira, cara. Assim, pode ser? Pode, eu não sei, a gente não viu ele jogando o suficiente para saber disso. Mas eu até daria uma chance para ele assim, mas eu acho que é complicado, velho. Porque você queima a cabeça. Se você precisar depois do Dalberson voltar, não volta mais, não, filho. Já era. Daqui a pouco nós estamos trazendo um uruguaio aí para para goleiro. Até aproveitando, você entrou no assunto do uruguaio, Aguirre, né? A Guerra, será como é que chama o cara? Não adianta também você colocar o Elias e no primeiro jogo que ele não for bem, voltar com o Dalberson. Você tem que dar uma sequência pro Elias. Essa é a primeira coisa. Por que eu falo isso? Porque com o Uruguai foi isso, né? Ele entrou, fez um jogo bom, se não me engano, contra o Cruzeiro, contra o Atlético, não lembro. Acho que foi contra o Cruzeiro, uma chuva do cacete. E depois ele teve alguns momentos ali de adaptação e já correram com ele. Já entrou o Jori e tal. Bom, contra o Dalberson, coisas contra o Dalberson que eu, Thales, tenho a falar. Ele falhou no Campeonato Mineiro, numa bola do Hulk, que nos custou talvez ali o título mineiro, tá? Talvez custou o título mineiro, porque ali a gente ficaria em primeiro lugar, era outro campeonato pra gente. Contra aquele time lá que nós fomos eliminados da Copa do Brasil, também não foi bem, né? Na Série B, também já falhou. Então, assim, ele tem um histórico de falhas muito boas. E eu me lembro bem, eu acho que foi até o próprio Felipe que postou num dos grupos, ou foi no nosso grupo particular, né, de nós 4, ou no grupão, sobre a torcida do CSA, que ele veio do CSA, né, comentou, ou foi, acho que foi até você, já, ou foi você ou foi o Felipe, um dos vocês dois aí, postou, isso ficou na minha cabeça, falando sobre a torcida a torcedora do Ceará, do CSA, falando como era o Dalberson lá, que era um goleiro que fazia defesas normais, poucas boas defesas difíceis, e que falhava, ou seja, é um goleiro de Série C, não é um goleiro de Série B, não é um goleiro pro América. Aí deixa eu rolar o assunto Dalberson, depois a gente entra no assunto vaias. Isso aí. O que vocês acham tecnicamente aí? Vocês mexeriam no gol hoje? Olha, eu daria a chance pro Elias, porque eu não coloco o Elias nesse patamar como se fosse exatamente igual ao Dalberson, porque só a carreira dos dois é muito diferente. Você pega assim, o Elias jogou Série A por times diferentes. Ele chegou a fazer partida de Série A com o Chapecoense e com o Vitória, se eu não me engano. Não tenho a dúvida se teve um outro time que chegou a jogar um outro jogo também, antes de pegar. Então, assim, ele jogou Série A, poucas partidas, mas jogou. Jogou Série B, em certa medida, né? E aí tava em baixa, jogando só estadual, veio pro Itabirito, fez uma campanha e veio jogar agora Série B com a gente. Mas é um goleiro que já mostrou o potencial, já fez uma boa... Já fez boas Copas do Brasil, mas uma muito boa com o Juventude. Já jogou até e chegou a figurar em times de Série A. O Dalberson, ele jogava estaduais e Série D, até jogar a Série C ano passado. Essa é a primeira vez que ele está jogando uma Série B. Ele não tinha nível para jogar a Série B até o ano passado. Ele não jogou a Série B até o ano passado. Ele só jogou Série D e estadual. Entendi. Então, assim, é outro... E eles têm a mesma idade. Então, são goleiros... E olha que o Dalberson tem uma vantagem sobre o Elias, que o Dalberson é um goleiro de mais de 1,90m. Ele é um goleiro alto, então o pessoal já tem a preferência. O Elias é um goleiro de 1,86m. Ou seja, para ele ter as oportunidades que ele tem que ter, é porque ele tem que mostrar bastante potencial. Era mais ou menos igual o João Ricardo. O João Ricardo não chegou onde chegou só por tamanho. Ele teve que mostrar muito serviço para conseguir ter as oportunidades que teve, porque ele é um goleiro mais baixo. O cara tem 1,87m, é mais ou menos a altura do Elias, comparando assim. Então, assim, eu não acho que eles estão na mesma prateleira. O Elias, de fato, ele teve um início de carreira melhor, que colocou ele para jogar esse time Série A. A carreira dele não deslanchou, ele tá aqui. Mas é um cara que eu acho que vale a pena testar, porque é um cara com potencial, eu não acho que ele vai ser igual. E o Dalberson, é aquela história, a gente já viu, ele é um goleiro que tem falhas muito pontuais e alguns erros meio que técnicos. E alguns de tomada de decisão. Igual o pessoal coloca ontem, e o gol, ele é o menor dos culpados no gol. Mas ele faz um daqueles que a gente culpava o Pazinato, que assim, vou sair, não vou sair, fiquei, e aí você fica parado no meio do caminho. Aquela bola, já que o cara vinha e o Moisés não ia chegar, se ele sai fechando o ângulo dele, tentando abafar, para ele poder fechar o cruzamento também, já que ficar parado no meio do caminho, ele não ia conseguir fazer muita coisa, então ele tinha que ter saído para tentar chegar próximo do atacante, para forçar ele até dar o passe antes, e alguém poder interceptar e tudo. No que ele saiu um pouquinho, ficou parado onde ele ficou, só para proteger o chute, ele deu todo o cruzamento pro cara, e aí deu muita vantagem pro cara que finalizou ali, conseguiu fazer o gol. Então tinha essa questão, é coisa de tomar decisão, ele tem culpa? Não. Não foi tomar decisão exatamente errada, ele tomou o certo para fechar o chute, só que ele podia ter feito coisa melhor pensando... O desenrolar da jogada, faltou isso. Não é pra vaiar ele ontem. Mas assim, a partida que a gente perdeu também na Série B, ele tem culpa nos dois gols. Eu acho que, na verdade, a batata do Dalberson vem assando, como diz o Thales aí, de há mais tempo. Então eu acho que não é. Eu acho que ontem, assim, eu acho que a torcida talvez está com o nível de paciência zero com ele. Assim. Então, qualquer coisa que acontece, por menor que seja, a turma já começa isso, sabe? Então, e vimos em 2003 que a gente teve tanto problema com o goleiro, né, Jair? E ainda tem isso, ainda tem esse agravante, né? Então ele, eu acho... E assim, a gente perdeu um título mineiro por conta dele. Vai lembrar que a gente não classificou em primeiro por conta dele, da falha contra o Atlético bem bizonha. A gente saiu na Copa do Brasil no jogo que ele foi mal. A gente perdeu já 2 pontos para Chapecoense por conta de falha dele. E a gente perdeu 3 pontos contra o Paysandu, ou pelo menos 1, por conta de falha dele, que ele falhou em 2 gols. Então, assim, é pontual, mas tem acontecido. Acho que contra o Santos foi o jogo que ele também não foi exatamente bem assim no gol, é que a gente não chegou a perder ponto. Tem hora que o cara pode falhar e a gente ganhar mesmo assim. Mas tem hora que vai fazer falta. Imagina daqui pra frente, ele ser tipo... Imagina que a gente vai pontuando ali, fica ali, disputa, chega na última rodada com a chance de subir ou não subir, e ele dá uma de Ayrton contra o São Bento e toma um gol ali no começo e a gente não consegue recuperar a partida. Isso pode acontecer. Então, assim, é difícil. E até... Até na mensagem que você acabou de colocar aqui, ele não é novo. Ele já tem a idade do Jory. Então, assim, pra gente falar que o Dalberson tem muito potencial, a gente pode falar que o Jory tem. Mensagem muito... do Adelcio aí que ele mandou. Né? Então, falando assim, que o Dalberson tem potencial. Ele tem 27 anos, ele não é jovem, ele tem literalmente a idade do Jory. Então, se a gente falar que é isso, a gente pode falar que o Jory também tem muito potencial. Não é, é coisa desse nível. Ele não é ruim. Eu acho que ele até tá ali, ele mereceu a chance de começar. Só que, assim, você vai fazer o quê? Vai esperar ele pegar três partidas seguidas? E aí, isso é parte, inclusive, do motivo do que eu acho que a gente precisa testar o Elias, porque como tá tão... tem que deixar a turma esquecer um pouco ele também, sabe? Porque é isso. Porque, vamos dizer assim, sei lá, nos próximos 5 jogos, qual é a chance do Dalberson falhar? É razoável. O goleiro falha, gente. Lembra dos nossos melhores goleiros aí dos últimos anos. De vez em quando, tinha um nocé qualquer. Então tá, vamos supor que um dos próximos 5 jogos aí ele falhe. Cara, vai ser 10 vezes pior. Será que não é melhor poupar o cara de repente aí, deixar a torcida esquecer, tirar ele um pouco do foco por uns tempos aí? Não sei. Se realmente ele tem potencial, talvez valha a pena pensar com carinho nessa possibilidade, tá? Não, e até porque isso aconteceu, é um exemplo clássico de quando você pega um goleiro com potencial, mas que não está exatamente pronto no momento e que a torcida vai pegando no pé. Aconteceu com o... Foi no Atlético, até na cachorrada lá. Foi quando eles lançaram o Diego Alves. O Diego Alves entrou numa roubada, ele entrou umas partidas, ele tomou 3 perus na partida. Eles perderam a partida de 3-2. E aí a torcida meio que querendo matar ele, colocaram ele no banco, entrou o Bruno jogou lá um tempo. Quando o Bruno saiu, entrou o Diego Alves, e o Diego Alves teve a carreira que foi. O Atlético foi pra Europa, brilhou na Europa, voltou pro Flamengo e tudo, e teve uma carreira de sucesso. Talvez se tivesse insistido com ele ali naquela chance, tinha queimado o cara, ele, assim, acabado com a carreira dele. Então, assim, o Dalberson é, igual eu falei, ele tá jogando o nível mais alto de competição que ele jogou na vida dele. Sim. Então, assim, não é que a gente tá falando com um goleiro que tá acostumado com esse tipo de cobrança, com esse tipo de situação, não. O Elias, na pior das hipóteses, já jogou competições até mais disputadas do que o Dalberson. Então, ele tá acostumado com um pouco, com um nível diferente também, até por cobrança e tudo mais. Então, pode trocar. E aí, assim, o Dalberson tem contrato. E aí, trabalha ele. Aí, se for o caso, ano que vem, ele tem a chance no Mineiro, por exemplo, e vê se ele melhorou alguns aspectos, ou fica de reserva ainda por mais um ano, e depois começa. Ele, assim, dá para fazer isso com ele. Se você sentir que o Dalberson, de fato, tem potencial e pode melhorar, e pode ser um goleiro de nível de Série A... Beleza, mas tem que trabalhar. Hoje ele não tá pronto. E eu vou te falar uma coisa. Depois das vaias, agora é que ele não sai mesmo, cara. Entendeu? Porque o problema do Cauã também, ele tem que gerenciar o grupo lá no rolo dele lá, entendeu? Se ele tira o cara porque a torcida pediu, acabou, filho. Aí os caras já não correm mais por ele. Jogador é tudo mimado, cara. Jogador é uma raça de nego mimado. Que brincadeira. Então... Mas aí... Você pode fazer do América, mais é teu normal, né? Diga. Porra! Nossa senhora. Eu acho que o momento para fazer isso era depois do jogo contra o Paysandu. Contra o Paysandu. Sim. Aí depois do jogo com o Paysandu ele não tirou. Acho que tirar agora também do nada, não sem dá. Nenhum. É complicado. Não tem jeito. Se ele tivesse falhado ontem, né, Lucas? Se ele tivesse falhado, uma perua ou coisa do gênero, é ok. Mas ontem. Não teve nada, né? Não. A gente tá falando. Deixa eu ler alguns comentários. Estamos com muita gente aqui. Se controla aí, filho. Eu falei pra você já. Falar de goleiro com esse menino, ele empolga. Pedro Paulo tá aqui dando uma boa noite. Gustavo Lama tá aqui falando. Parece que estamos em crise mesmo. Tem gente que tem coragem de vaiar. Rinaldo Castro dando boa noite lá do Coelho dos Vales. Valeu, Rinaldo. Otto Mol, Benítez Craque, Marcos Grassi tá perguntando do que nós podemos reclamar hoje. Nós somos americanos. Americanos sempre tem do que reclamar. Se o time ganhar de 9-0, a gente reclama da pipoca, do banheiro, a gente arruma alguma coisa para reclamar. Evandro Ferreira, de Santo André, está aqui dando boa noite, está falando que a finalização aí está ruim. Serjão, lá do Só Acontece com a América, ótima vitória nesse sábado. Adriano Lacorte, todos benitezados, só alegria. Otto Mol está falando que vaiar é direito de todos, mas é meu direito chamar os vaiadores de babacas. Hernani Barbosa, segue o líder. Hernani Barbosa, que já tem um dos áudios de WhatsApp mais famosos, em que ele chama todo mundo de rolas cansadas. Júlio César Randan, O primeiro tempo de ontem foi ruim, mas isso não justifica a vaia com 15 minutos de jogo. Cauã errou de não começar com o Felipe Amaral, né? Colocar o Almeida aqui no Felipe Amaral e voltar com a Lê. Saudade do Felipe Almeida, do Henrique Almeida e da Anissa. É. E voltar com a Lê, mas o time melhorou no segundo tempo. João Vitor Bernabéu, vamos lutar pelo título esse ano. Temos time para isso. Acredito que só Avaí e Goiás podem fazer alguma coisa. Pedro Magalhães, mantemos os pés no chão e vamos por mais. Miller Melo, América pega o Curitiba e Avaí, uma sequência bem complicada. Esses times vão brigar para subir também. Nós vamos falar um pouquinho sobre os próximos jogos aí. Saulo Prada dando boa noite. Rodrigo de Almeida Silva, lá de Bogotá. Desempenho muito bom do time, assim como em quase todos os jogos da B, mas me preocupa a falta de um 9 e de um goleiro. Zé Flávio Moreira dando boa noite. Adelcino Novaes está aqui com a gente também. Boa noite, Decadência, Nação Americana. Abraço. Qual é o nome do senhor de Paraupeba que viu o jogo com a gente lá? Ou... Eu vou chamar aqui Carlos Antônio. Alberto Boechat está dando boa noite também. Boa noite, Alberto. Oi. A gente está batendo muito em questão de goleiro, mas nós estamos a pé de centroavante também, né, bicho? Total. Tal do Brenner, puta que pariu. Ele tropeça na bola, né, cara? E olha que ontem na bola, cara. Eu pensei assim, pô, o Renato Marques tá ruim, tá mal hoje, podia entrar o Brenner. Quando o Brenner entrou, porque podia voltar o Renato Marques, porque o Renato Marques ao menos corre, né? Ele sai muito da área, ele tenta fazer alguma coisa, o Brenner, nossa senhora, enganou, viu? Porque quando ele entrou, ele até fez alguma coisinha, mas agora... Fica, ele já não é nem a primeira opção para quando sai o Renato Marques. Ontem o Renato Marques saiu... E ele colocou o Benítez para fazer o segundo atacante com o Fabinho fazendo o primeiro e colocou alguém para recompor o meio. O Brenner entrou depois. E não foi, a troca não foi Renato Marques. Não deu certo. Brenner não deu certo na América. É, rapaz, ele também não. Mas já deu a lei de Tavares de 5 jogos, não? Já. Eu acho que já, né? Já, mas ele andou fazendo gol, né? Ele fez um gol no Mineiro, né? É, não, na Série B fez gol. Não, na Série B não marcou gol, não. Não. Acho que não. Não me lembro de ter marcado. Ele fez um gol no Mineiro e foi assim, um gol que. Num jogo que ele chegou a perder, um gol que ele meio que embolou com a bola, mas conseguiu fazer, pelo menos. E chegou a fazer um gol impedido também no Mineiro. Foi o que ele fez só. Ele fez gol em clássico, gente. Ele fez gol em clássico. O Brenner fez gol em clássico. Tá, bicho, então vamos dar mais 5 jogos pra ele, então. Não, mas não dá. O bicho Brenner tá. Né? E fora de forma. Que não tem, o centroavante está fora de forma, nem é tanto problema. O problema é que, né? É a bola batendo no centroavante, né? É, já tem 10 jogos, tá? Só para ficar de... Mas tem uns que ele entrou no meio aí. É, sim. Mas assim... Quantos jogos líquidos ele tem? Pega por minuto, hein? Tô brincando, não preciso fazer essa conta. A minutagem dele? Ele tem 203 minutos. Indo 2024? É. 4 jogos inteiros, hein? Ah, yeah. O gol dele foi, de fato, contra o Atlético? É. Ah, mas foi a partida da volta do Mineiro. Foi aquele gol que, tipo assim, ele fez o segundo gol, pelo visto. Deixa eu só anunciar a ordem, deixa eu ver se eu acho aqui. Mas foi na partida de 2-1, mas não valendo tanta coisa mais, assim. É, ele fez fez a primeira partida com 6 minutos, parece. Ele começou a partida e marcou o gol no cruzamento do Matheus Henrique. Também, agora, gente, sou... cara, atacante do Sport Cristal, vocês estão esperando o quê também? Me ajuda aí. A gente não esperava nada. Eu não sabia nem quem era o rapaz. É. Ainda sobre atacante, é interessante ver que os 3 artilheiros da Série B, um é volante, o outro é meio campo e só um atacante, que é o do América. Marcão é volante, o Esli Garcia é um pequenininho, baixinho. É bom meia, de bola, inclusive. Bom de bola. Meteu gol na gente, né? Bom de bola. Bom de bola, rapaz, arisco. Esse Esli Garcia e o Fabinho, que é o único atacante. Então, não é só a América que tá penando com o atacante aí, não. É, o negócio é complicado. Até por isso, eu acho que a gente pode ter paciência com o Renato Marques, porque ele tem ajudado muito o Fabinho nessa também. O fato dele ser um centroavante que sai muito da área, ele acaba criando espaço para alguém conseguir entrar na área com menos marcação, né? Menos pressionado pelos zagueiros. E o Fabinho tem aproveitado muito isso, né? Eu vou aproveitar seu comentário aí para perguntar para vocês o seguinte. O Zé Eustáquio Maia fez aqui um comentário. É impressão minha ou nosso centroavante Renato ficou com medo de fazer gol depois do episódio contra o Santos? Não. Eu não acho que tem nada a ver, não. Assim, ele não parece estar mais inseguro, não parece estar não tirando o pé da bola. Ele continua pressionando o goleiro do mesmo jeito, sim, continua jogando do mesmo jeito. É, mas tem falhado nas finalizações. Eu não acho que tem uma coisa a ver com a outra, não, tá? Pra ser bem sincero. ele nunca foi também, tipo assim, esse mega goleador. Ele teve uma fase melhor, mas assim, é novo. O Thales fala isso às vezes aqui, né? O menino, ele é novo ainda, então vai oscilar. Tanto é, e assim, ele é o centroavante perfeito para um 4-4-2, porque como ele se movimenta muito, ele ajuda a criar jogo para o outro atacante. Só que a gente batia na tecla no passado que devia ser o ataque ele e o Mastriani, porque ele ia complementar muito o Mastriani saindo, podendo participar das jogadas. Fazendo dois, né? Tanto é que já teve partido um cruzamento que ele sai pela beirada e cruzou, acho que foi o Juninho que fez o gol. Ele é um atacante que movimenta bastante, ele participa. Então, nesse 4-4-2, que você vai ter um outro atacante sempre para poder ocupar o lugar dele quando ele sair da área, ele vai conseguir render. Então, eu acho que por isso que é um 4-4-2, ele é uma boa opção. De fato, é que a questão, o Fabinho também parece uma boa opção para um 4-4-2, só acontece que nenhum dos dois é exatamente um goleador. Então, assim, talvez o ideal se tivesse um goleador para jogar ou com o Fabinho ou com o Renato Marques, para não trocar um pouco assim. Mas hoje, e o Adson nessa história aí? O Adson fez um bom jogo ontem. O Adson, acho que ele cabe até na linha de meio. Chegou no 4-4-2, ele pode ficar fazendo a linha de meio. No meio não tem lugar mais, não. Nós estamos custando arrumar uns que estão jogando melhorzinho. Vai botar Adson no lugar de quem, nego? Não tem jeito, não. Não sai, Felipe. Da Gabi. Ele perguntou em quem que eu colocaria. Mas aí, se você colocar o Adson, você desmonta o quarteto caoniano que acabou de ser formado há duas partidas. Mas eu vou falar pra você que eu também tô querendo desmanchar esse quarteto. E o Moisés. Tá precisando. Deu passo pros dois gols. Mas se você tira o Moisés e coloca o Felipe Amaral, você mantém o quarteto caoniano. Sim. Mas, na verdade, eu sou da linha do Felipe, eu tiraria o Juninho, colocaria o Felipe Amaral e deixaria o Moisés liberado, que é o cara que tem um passe com qualidade, mas... E também finaliza melhor. O Juninho não pode sair de jeito nenhum do time, infelizmente eu sacrificaria o Moisés. E eu vou te falar, nesse 4-4-2 aí, vamos dizer, quatro homens no meio de campo, não sei exatamente como é que ficaria a formação, mas o Benítez melhorou pra caramba o seu futebol, não que ele tava jogando mal antes, mas ele tem aparecido muito mais, assim, com passe pra gol, liberdade, mais perto da área... Né? Tá com mais liberdade, isso é fato. Deixa eu puxar mais alguns comentários. Sofá Americano, boa noite, obrigado pelo apoio, Thales. Boa vitória, liderança mantida. Preocupa o América sentir um gol como sentiu. Carlos Antônio de Paraupeba nos encontrou lá ontem. Estive em Independência, conheci várias pessoas que fazem conteúdo da América pessoalmente, foi muito bom. Foi um prazer nosso te conhecer, viu, Carlos? Show de bola. Venha mais, eu sei como é que é difícil pro pessoal do interior vir pro jogo, mas... Venham, é sempre bom encontrar vocês. Diga, Thais. Não, eu viajei aqui, eu achei que Paraupebas. Paraupebas, ele está em Minas. Richardson Calil, boa noite, seus bandos de rola cansada, cornetas e impacientes. O América é líder para descer de vocês, segue o líder. Emerson Mascarenhas, continuamos jogando bem, os gols só aparecerão quando nossos gols... Peraí, volta a comentar de Richardson aí, não. Já chega a gente ter o estigma de ser hater do Juninho. Agora, a gente ser também hater de liderança não dá pra gente, né? Não, Richardson, porra. Mas... Hater do Juninho eu aceito, porque eu sou. Agora, hater de liderança não, cara. Principalmente que, assim, festa de título é a melhor coisa que tem. Desde 2017, né? Que eu não sei o que é isso. Então, não, nós não somos haters de liderança, não, de bicho. Só do de Juninho. De forma alguma. Emerson Mascarenhas está falando aqui que a gente continua jogando bem, mas que os jogadores têm que levantar a cabeça aí para jogar bola. Joelson Cavalcante, lá do Rede Recife, eu quero a camisa do América, queria saber também quem vem para Recife, para o jogo contra o Sport. Ô Saci, fazer uma caravana, Recife é logo ali, moço. Nossa senhora. O ônibus tem que sair agora, né? Nem sei quando que é o jogo. Lourão do América. É capaz que o... Como é que chama o que mora na Amazônia lá? O cara morava no Acre. Pra ele chegar no Recife também não vai dar chão. Não é o do Acre, não. É que tem um... Eu esqueci qual que é o americano, que todos os jogos ali que são na região norte ali... Ele costuma ir. Esqueci quem que é. Lourão da América, feliz com a América e preocupado com o Dalberson. Lúcio Melo, time é o líder, tá jogando bola, criando muito e marcando poucos gols. Alguns malucos baiando. Isso é o América, sempre foi assim. Só uma fala... coisa, assim, eu entendo que tinha muitas, é um mês de festas juninas e tal, mas eu até fiz esse comentário antes do jogo. Eu achei o estádio vazio para o momento do time, para o horário do jogo. Acho que foi antes, até alguém comentou, mas porque tem muita festa de colégio, concordo. Mas assim, eu gostaria que tivesse um pouquinho mais cheio. É, até na hora da cara da quando passou a Rua de Fogos, o pessoal ligou os sinalizadores e tal, tinha pouca gente na rua, né? E não tinha ainda, os instrumentos não estavam lá, então acho que assim, poderia estar um pouquinho mais cheio. Eu entendo que a época não é a melhor, mas pelo momento do time, acho que poderia estar um pouquinho mais cheio o estádio. Agora, a dureza é a velocidade que o ônibus passa, bicho. O ônibus passa parecendo quase que atropelou, né? Turma. Se tivesse alguém na frente ali, tinha atropelado. Que correria que o ônibus... Parece que é vamos, passa logo isso aí. Porque... Que isso, cara? Não tem lógica isso, não. O ônibus passa rápido demais, cara. Não valoriza o trabalho da turma que organiza o negócio, sinceramente. Isso é uma pena. O Luke BM, ontem rolou até grito de Elias. A Adjutor Alvim tá falando aqui, ó. Vai a um vexame. Time na liderança jogando bem, toma um gol. Deveria ter crédito e ser apoiado. Time se perdeu e só se recuperou no intervalo. Pedir jogador que ninguém viu jogar não faz sentido. Daniel Nascimento tá falando também que além das vestes, gritaram o nome de Elias. Roberto Nassif, na minha opinião, esse Elias deve ser muito ruim, pois não teve oportunidade até agora e porque nos treinamentos não deve ter mostrado. É porque nos treinamentos não deve ter mostrado nada diferente. Já o Varanda indo para Portugal. E eu acho que uma coisa sobre o Elias, eu não sei se ele é muito ruim, mas eu acho que. Eu imagino que possa ter alguma relação com o jogo de pé dele, porque o Cauã joga muito e o Dalberson ainda erra muito nisso, né? Mas ele parece ter alguma habilidade ali. Mas vira e mexe, a gente ainda perde a bola. O Elias deve ser pior ainda, é meu chute, porque depois do jogo contra o Paysandu, nada para mim explicou manter ele na titularidade, não. Mas eu também acho que não comprometeu é só gestão de elenco. Ele não quis jogar o Dalberson Pascoba também, porque ele falhou duas vezes, para estar naquela mesma crise do ano passado, que a gente trocava o goleiro a cada falha, ele não quis mostrar isso. Então, assim, ele tem que criar uma expectativa. Ah, nossa, o Elias tem treinado muito bem, ele vai ter a oportunidade dele em algum momento. Eu vou colocar assim, aí depois de três jogos, vai e coloca, por exemplo, numa situação dessa. O comentário desse camarada, vai lembrar, o Mastriani ficou uns 6-7 meses sem jogar aqui, sem ter chance de jogar. Mas é sacanagem do Mancini. E aí, então, assim, né? Não necessariamente o cara que é reserva é pior do que quem joga. É gestão de elenco. O Elias chegou, o Dalberson tinha tido uma falha na partida contra o Atlético e meio mal na partida contra o Maringá, que o time inteiro foi mal, então dá para colocar assim. Então, assim, ele não merecia ser sacado naquele momento. Então, por gestão de elenco, ele fala assim, olha, não posso tirar o cara aqui que tem feito o papel dele. Com o tempo, vai dar uma chance. O problema é que ele foi à Série B assim, aí ele teve uma falha contra o Chapecoense, aí ele teve duas falhas contra o Paysandu. Eu falei assim, mas assim, vou segurar para tentar manter o elenco aqui para mostrar que eu não sou igual aconteceu no ano passado. Eu acho que é um pouco nisso. A questão é que tem que ter uma conversa interna. Fala assim, olha, Dalberson, tá vendo aqui, isso aqui, acho que você precisa melhorar, vou dar uma chance pro Elias, não porque você tá tudo mal, mas assim, ele tem treinado bem. E goleiro, assim, acaba que a maior parte deles são amigos dele treinando, eles treinam juntos, passam o tempo inteiro juntos, assim, a não ser que você tenha um Cavicchioli no elenco, que não se dá bem com outros goleiros. Ele é muito amigo então, mesmo do Jailson, né? Eu lembro dessa amizade. Então assim, a não ser que seja um caso desse... Se os dois têm uma relação boa, você senta ali com eles, conversa e tal, vai e fala que o Elias vai ter uma sequência e depois ele vai fazer a escolha dele. E pronto. E tava resolvido. O problema é que tem que saber gerenciar, tem que sentar ali com o pessoal e conversar. Mas de fato, ele não vai trocar agora porque vaiou. Mas aí vai ficar pior ainda. Se na partida, se na próxima partida o Dalberson for engolir um peru feio, estilo Paysandu, e ele trocar, aí vai trocou porque tomou um peru agora. Então, tipo assim, vai ficar meio... vai ficar estranho de qualquer jeito. Para trocar, vai ter que conversar. A questão é isso, ele vai ter que fazer isso. Quem sabe o Kleberson não ajuda nisso, assim, já que teve essa contratação muito bem feita, né? Antes da gente ir pro Kleberson, eu queria que a gente abordasse essa questão das vaias, que é o seguinte, a gente já foi falando aí durante o programa, mas eu vou dar minha opinião sobre isso. Primeira coisa, eu acho que cada um pagou seu ingresso, torce como quiser. Vaiando, não vaiando, apoiando, não apoiando... Ou até no hino, sinceramente, às vezes é do cara. Até no hino o cara não deixa de ser americano por isso, tá? Cada um tem suas razões, cada um tem seus motivos e tal. O cara pagou o ingresso e tá lá, quer torcer do jeito dele. Então eu acho que a primeira coisa é, a gente não pode chegar pro cara e falar assim que tá proibido de alguma coisa. Não tá, não é assim que funciona e não acho que a gente pode querer esse tipo de coisa, não. Porém, aí eu vou colocar a opinião do Jairo. A opinião do Jair é que vaiar durante o jogo não faz sentido. Sabe por quê? Porque o cara que tá mal no jogo não vai melhorar porque você vaiou ele. Isso é fato. Se a sua vaia fizesse o cara melhorar, beleza. Também não vai fazer o treinador tirar o cara. Porque se você vaiou o sujeito, e o treinador tirar, ele perde moral com o elenco. Então, assim, na prática, vaiar durante o jogo, eu acho que não é produtivo. Acabou o jogo, ganhou de 6-0, e ainda assim você quer vaiar? Vaia, vaia também, entendeu? Vai lá, xinga, faz o que você quiser. Igual eu falei, que você pagou seu ingresso, você faz o que você quiser da sua vida. Mas, durante o jogo, eu acho que não tem lógica, tá? Mas não tô dizendo não vai, tô dizendo só que pra mim não tem lógica. O que vocês pensam disso? Eu sou meio que dessa linha também, assim, não é nem questão de você ditar como as pessoas devem torcer, não, mas é, o ponto é que não ajuda e não é o momento. Acho que, pô, depois do jogo você vaiar, tudo bem, né? E esse ano parece até que tá tendo um esforço da diretoria ali junto ao elenco para tentar dar uma moral pra torcida, né? O pessoal antes do jogo foi nas torcidas, depois do jogo foi na torcida. Depois do jogo foi. Nas entrevistas coletivas eles têm mencionado, eles têm chamado a torcida. Sim. O Juninho falou, o Benítez falou, pô, a torcida tá fazendo um esforço para vir aqui nos prestigiar. Então, assim, nesse momento que, pô, ano passado a gente cobrou muito que faltou isso do elenco, né? Esse ano que a gente vê que tá tendo um esforço para tentar aproximar, a gente vai os caras no primeiro tempo. Acho que é só uma questão de na minha opinião, não ser o momento e não achar que ajuda em nada. Não é ditar como a pessoa tem que torcer e nem nada nesse sentido, não. Mas eu acho que dado ao momento que a gente vive, pô, estamos na liderança do campeonato, o time está jogando bem, tomou um gol por um vacilo ali, mas via que era muito superior ao CRB, pô, vai ao Dalberson ali, vai ao time na saída, pô, não cabe, na minha opinião. Só comentar rapidamente aqui, os jogos acabaram da série dessa rodada, tá? E nós estamos aí na liderança, maravilhosamente aí, e deixa eu ver aqui, peraí que eu perdi aqui, minha tela fechou, ô animal, só confirmar aqui, tava 1-1, Goiás e Curitiba 1-1, Sport 1, Mirassol 0. Então, o G4, América, Avaí, Sport, com jogo a menos, Goiás, e aí a gente tem, o Goiás fecha com 18 pontos, e o primeiro fora do G4 é o Operário, também com 18 pontos. Então, voltando àquilo que a gente falou lá no começo. Podem continuar o argumento de vocês aí, gente, desculpa. Olha, eu assim, já tem até entrevistas de treinadores que não gostam de... Já até estão pensando na substituição, aí quando a torcida vai, aí que eles não substituem mesmo, só para não dar essa... Para ser uma questão vaiar que eu troco. É. E não ajuda. E assim, eu... com toda a minha questão contra Anderson Moreira, em 2016, eu não vaiei o Anderson jogo algum. Então, todo mundo consegue não vaiar as pessoas durante os 90 minutos e só criticar depois, se for o caso. Porque não ajuda em nada. Não vai ajudar o time, não vai fazer ninguém jogar melhor, não vai fazer mudar o desempenho, não vai mudar a cabeça de ninguém. Pelo contrário, pode só piorar. No caso desse, a gente tá falando do Dalberson, igual a gente comentou, é um goleiro que tá jogando o nível mais alto de futebol que ele já jogou na carreira dele, tá sendo agora. Não é vaiando ele numa partida assim que a gente tá dominando, que vai fazer ele falar assim, nossa, as pessoas estão me vaiando, vou virar agora o Dida. Tipo, não é isso que vai acontecer, não vai encarnar lá o Leviathan nele, assim, porque a galera tá vaiando. Então vai pode só piorar, o cara que já pode não estar com tanta confiança assim, vai ficar com menos confiança ainda e vai fazer o quê? Então você pode só piorar a situação. E aí complica até que é o goleiro que estiver entrando no lugar, fala assim, putz, uma falha minha aqui vai ser eu tomando essa aí. E aí o cara vai ficar muito mais reticente nas ações e nem sempre jogar aquilo que pode, né? Então. O João Vitor Lopes está colocando aqui que também que ele concorda em não vaiar, mas não pode colocar todos do P3 no mesmo balaio. Não, de forma alguma. A gente só falou que veio do P3 porque veio do P3, mas não quer dizer que o P3 inteiro vaiou, não. Tá? Deixa eu falar sobre a questão de vaia. A gente vem de 3 anos, os últimos 3 anos do América foram inéditos, com participações em competições internacionais. Boas participações em Copa do Brasil, finalista de campeonatos regionais. Então, a gente vinha numa crescente muito grande, ok? Aconteceu ano passado uma das piores participações de um time numa Série A, que foi o América. E justamente o nosso problema maior o ano passado foi goleiros. Todos os nossos goleiros ano passado foram muito mal, muito mal. Tanto é que a gente teve que recorrer ao coitado do Jori, né? Que acabou o ano como o nosso melhor goleiro. Para a gente ter uma ideia como foi os goleiros nossos em 2023, tanto é que o Jori não é nem o reserva esse ano, ponto. Viemos para 2024, Campeonato Mineiro. Nós não chegamos à final Era um ano que a gente precisava chegar na final, era um ano que a gente precisava ganhar, justamente por tudo que acontece no estado, principalmente por causa dessa do que fazem com a gente aqui dentro. Não chegamos nem na final. Culpa só do Dalberson, não. Mas o Dalberson tem participação, sim, nesse nosso objetivo de chegar numa final de Campeonato Mineiro. Copa do Brasil. A gente vem sempre bem na Copa do Brasil nos últimos anos, né? Chegamos a disputar até a semifinal. Aí, de repente, a gente é eliminado na primeira fase para um time que não tem a menor ideia qual divisão que ele tá. Beleza? Uhum. Culpa de quem? Só do Dalberson, não. O Dalberson ajudou a gente? Também não. Série A, Série B, que a gente tanto tem medo de Série B, né? A gente não gosta de Série B pelo gostinho de ter disputado uma Série A. Dalberson faz o que falha em jogos que não é para se falhar. O jogo contra a Chapecoense, a falha que ele fez é de coisa de Série D para baixo. Então, bicho, eu acho que assim, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão vaiando, se o América tivesse na Série A e tivesse com um João Ricardo ou um Cavicchioli em boa fase, um goleiro em boa fase, não teriam vaias, não. As vaias estão acontecendo muito em função disso. Então, a gente crucificar as pessoas que estão vaiando também, eu não concordo. Não acho certo, não. É justamente o que você falou. O cara paga o ingresso, ele tem o direito ali de vaiar. É claro. O cara que pagou o ingresso, ele tem trocentos direitos. E óbvio que tem coisas que ele não pode fazer. Mas vaiar não está nas coisas que ele não pode fazer. Ele pode vaiar, sim. Então, por mim, é isso. Eu acho que, assim, no, cagar a regra de como é que fulano, ciclano tem que torcer, eu acho que não é por aí, não. Como eu falei, eu acho que quem vai durante o jogo deveria pensar se aquilo faz bem ou faz mal. Eu acho que faz mal, não produz nada. Mas o que ele está no direito dele está demais, está doido. Só finalizando, se a vaia funcionasse, o Dalberson não era o titular. Né? Quando nós vaiamos no passado, adiantou alguma coisa? Nós estamos aí jogando a B. Não adianta não, gente. Assim, eu concordo com você, eu acho que assim, tá 2-0, se tivesse 2-0 pro CRB, 40 minutos do segundo tempo, vai andar certo. Enfim, é um complicado, cara. Eu acho que uma coisa que atrapalha também foi o fato que a gente desfez dos goleiros todos, manteve o Jôri pra ficar. A gente falou, o Jôri às vezes pra reserva, o terceiro gol, a reserva aceita. Quando contrataram o Dalberson, a gente ficou na expectativa de que, o Dalberson tá vindo aqui, pode ser uma aposta, deve vir pra poder compor, ser um... pro Mineiro dá, mas ele pode ser um bom reserva. E aí, nós não contratamos o goleiro titular. E aí ficou o Dalberson. Então a sensação que fica é: a gente precisa de um goleiro ainda. Aí contrataram o Elias, a sensação que fica pra torcida é: o Elias é o titular. Só que aí o Elias chega e não entra. A galera fica nessa aqui, tipo, coloca, eu quero ver. Tipo, não tá ajudando. Então acho que fica um pouco nisso. A questão a maior é essa, assim. De que ficou a sensação que ninguém confiava no Dalberson. E ainda que o Dalberson tenha falhado de fato tanto, ele não é bem que se ajudou também. Não é que ele tá fazendo defesas espetaculares e sendo um excelente goleiro. Ele tá sendo um goleiro ali nota 6, 7, com falhas pontuais. E as falhas pontuais hoje tem... Pesaram em momentos complicados, né? E pesaram as falhas foram justamente quando o bicho pegou. Eu tô até me estendendo demais e falando muito. Tô me sentindo um decabits. Mas o que a gente tem que sempre tentar fazer, evitar tumultos. E a vaia pode gerar um tumulto na torcida, tá? Porque sim, claro. Do mesmo jeito que tem pessoas ali que são no calor do momento ali, fica puto com uma vaia, pode dar uma confusão. Tem isso também, tem esse outro detalhe também. E o time é o líder, tá? Hoje em dia, campo de futebol, você tem que preocupar com tantas variáveis que... Isso é meio chato, mas faz parte. A modernidade hoje é essa. Alexandre Maia, última rodada de comentários aqui, gente. Boa noite, Decas. O que acha no meio-campo com Felipe Amaral, Ale, Juninho e Benítez? E ataque com Fabinho e Moisés de centroavante. Moisés nunca teve esse cacuete. Moisés é meio-campista. Não vejo, não. Gilberto Weber, Coelho dos Vales presentes, Relações Americanas. Abraço aí, Gilberto. Adelso Gomes dos Santos. O Adalves não tem muito potencial, não. Vamos crucificar o cara. Marcos Lacerda, pessoal, o time é Benítez e mais 10. Isso é mesmo, joga demais, gente. Diferenciado. Que jogador diferenciado. Teve um chute que ele deu, ele tava de costas. Ele fez a finalização de fora da área ali, que se aquela entra, ia ser espetacular. Ele é ignorante, cara. Ele é ignorante, sinceramente. O Edmar Gonçalves está aqui. Não se mete em time que lidera a competição. Deixa o Dalberson no gol. É um ponto. Gilmar Pereira. Agora sim, eu quero continuar liderando. E eu acho que a gente tem mais chances de acontecer com um goleiro melhor do que ele. Nesse momento, eu discordo, assim, hoje eu discordo do Felipe no sentido que eu acho que esse não é o momento para trocar. Viemos de vitória, ele não, tá, não falhou no, nos últimos dois jogos, acho que agora mantém. Eu acho que o momento para ter trocado era contra o Paysandu. Até porque imagina, a gente troca agora. Aí sim, o América joga muito, a marca joga muito na saída de bola curtinha ali. Isso precisa de muito entrosamento. Eu imagino que ele já tenha muito entrosamento nessa saída com a galera ali. Aí você coloca o Elias agora, pô, ele falha, pô, a galera vai cair na alma do Cauã, agora trocou, agora que o Dalva só tinha melhorado. Então eu acho que esse não é o momento, eu acho que deveria ter trocado depois do jogo contra o Paysandu, que pra mim tinha sido o limite ali. O Gilmar Pereira falou rapidinho, querido, agradecer a 140 pessoas que estão nos vendo ao e ouvindo, vivo agora, né? Neste momento. Muito obrigado, pessoal, deem like aí, que o conteúdo chega para mais americanos. Muito obrigado aí pela audiência de vocês, viu? A gente está tendo a cada programa aí, juntando todas as plataformas, ao vivo, depois fica aqui no YouTube, depois a gente vai também para o Spotify, Facebook e Twitter. Juntando cada plataforma aí, a gente está tendo uma audiência aí entre 1.200 e 1.400 americanos, todos os programas. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo aí, inclusive nas outras plataformas também, e que não estão nos ouvindo ao vivo, que é a grande maioria da turma. Grande abraço para todo mundo aí, valeu demais. A gente fica muito feliz quando vocês cutucam a gente. Lá ele. Cutucam a gente lá na Independência e fazem elogios. Até críticas, mas a gente fica muito feliz. A gente fica feliz porque a gente está fazendo isso de coração mesmo, é para americano mesmo. O Gilmar está falando da finalização. Ritoshi, boa noite, seus lindos, e boa noite, Thales. Um abraço do coletivo que vaia. Sérgio Gandarela dando boa noite. Alberto Paes, temos uma sequência de 5 jogos dificílios pela frente. Não dá para fazer teste com goleiro nesse momento, é um ponto. Carlos Henrique, Brenner está visivelmente fora de forma, só piora a sua lentidão. Marco Coutinho de Brasília, com 4-4-2, o Coelho se livra finalmente do esquema do Mancini. Povoando o meio de campo, a gente dá muito mais eficiência ao papel do Benítez, é o que eu também acho. Bruno Mendonça, uma boa noite da terra das Araucárias, Paraná. Jesus Ananias, o que acharam da capa do nosso guia do torcedor, Renato Martins Juninho? É para selar as pazes. Roberto Lopes de Oliveira Neto, temos que manter o 4-4-2 e tentar o Amaral no lugar do Moisés. Professor Flávio Azevedo, qual o problema do Moisés ir para o banco? Só jogou bola contra o Lanterna Guarani. Pura burrice o Felipe Amaral não continuar titular. Cauã vai acabar se enforcando com esses erros desnecessários. Elton Lopes, prefiro o Dalberson, pois seus limites o Elias pode ser pior. É um risco ficar sem nenhum. Tio, América líder, rumo ao tricampeonato. Meu filho nasceu em 2016 e vai levantar o primeiro caneco. Vamos, Coelho. Tomás Javarenga, esse trem da gente dar 20 chutes e não marcar. E ele já, primeiro. O filho do Tio nasceu em 2016. Ah. Vai, 2016 nós somos campeão. 2017 também. O Antônio Tito fica meio biruto das ideias. E só não foi campeão porque a Chapecoense merecia mais, né? De acordo com a lei, né? Senão tinha mais um pro balai. O Tomás Javarenga tá aqui falando, ó. Esse trem de a gente dar 20 chutes e não marcar e eles no primeiro já fazerem gol é muita crueldade com a nossa parcela menos jovem da torcida. Se eu já esmurrei o sofá. Zé Alves Aguiar, quanto ao time, Benítez mais uma vez mostrou show de bola, merece também um bandeirão da torcida. Cuba Knights, só registrar que amanhã é aniversário do nosso grande ídolo, Benítez, 30 anos. Menino Thales, você como nosso responsável pelas nossas redes sociais, você sabe que é preciso dar os parabéns a Benítez, né? Não. Porra. Se completar 100 jogos com a camisa do Coelho, o estádio inteiro vai gritar demais o nome dele. Adir Baldelin. Rogério, rapidinho. Ok. Legal demais o que o Benítez está fazendo. Mas é uma Série B, gente. Série B, vão com calma aí, ué. Já estão endeusando o jogador do jogo de Série B. Pera aí, ué. Tem que ir com calma. Você está chateado. Na verdade, O América vai subir ano que vem. Se o Benítez fizer uma baita de uma Série A, aí ok. Nos levar para uma Libertadores, para uma Sul-Americana, ok. Mas até agora, tá cedo ainda para esse euforismo todo, né? Acho que não tá. É um grande jogador, um baita jogador. Eu li isso em Twitter, em grupos de Facebook, em tudo. Benítez, o maior ídolo da história da América, o maior jogador que jogou na história da América. Gente, é uma Série B. O Benítez ontem jogou muito. O Benítez jogou muito ontem contra o CRB. Que o centroavante do CRB é o Anselmo Ramon. Uai, tem que ter calma, bicho. Nossa, assim, então é emocionado demais, né? Isso que eu ia falar, o torcedor do América, ele tá subindo muito o conceito de jovem emocionado. Puta que pariu, ué. Bandeira pro Benítez, puta que pariu, bicho. É sem lógica o negócio. Um trem desse. Você aprova o América fazer um uivão em um coro de uivos na arquibancada em homenagem ao Benítez no próximo jogo, Thales? Uai, bicho, a minha questão é igual, vai, podem fazer. Eu não participo de uma bobagem dessa, não. Eu queria ver você. E muito obrigado aos 153 ouvintes. Eu queria saber se o senhor tá nervoso com o Benítez só porque hoje falaram que ele é maior que o Zárate. Puta que você tá igual que é igual esse programa de fofoca. Que hora que eu falei mal do Benítez? Eu só falei que eu acho que é muito exagero falar que ele é o maior jogador que vestiu a camisa do América. Gente, foi contra o CRB. Até porque todo mundo sabe que o maior jogador que vestiu a camisa do América é o Juninho. Não tem disputa nisso. É, não, isso é com certeza absoluta. Certeza absoluta. Que votação é essa aqui do maior jogador da história do América que não tem o Léo Passos? Que história é essa? Ribamar? Olha, eu acho que em termos de maior jogador, tem ali o Rubens e aquele goleiro que jogou, o Marcelo alguma coisa, que jogou uma partida só e tomou dois peru. Acho que foram os maiores assim, que jogaram com a gente. Loboa tá aí também na disputa também. A Diva Adelim, valeu, mandou pra gente um superchat. Fala, galera, eu vai sou corneteiro. Tá aí, falei. Francisco Silva, o Cauã deve saber que está errado, mas é teimoso em relação a alguns jogadores. Used to be, temos de contratar um goleiro bom, que tenha a confiança da torcida. Riva Oliveira, de Araxá, com ele no 4-4-2 fica mais forte, nós também achamos. Vamos para a bala e colatina? Boa, né? Bora. Então vamos começar pelo colatina de ontem. Deixa eu puxar aqui. Votação via Twitter, foi eleito Brenner com 34,1, seguido por Ninguém com 28,6, Moisés com 26,4 e Daniel Borges com 11%. Thales? Ninguém. Felipe? Eu fico na dúvida entre Daniel Borges e Brenner. Acho que vou de Brenner. Lucas. Brenner. Daniel Borges, ontem para mim ficou provado que a esquerda dele não serve nem para subir no ônibus, cara. Que toda bola que caiu na esquerda, ele errou. Toda, sem exceção. Toda, mas assim, sem exceção. Mas eu vou de ninguém também. Eu não achei que ontem teve alguém que teve tão pior assim, não. Se eu fosse votar, eu votaria no Brenner, mas ficou pouco em campo também. Então, mas... Tá, vai, eu vou de Brenner, vou seguir a torcida da galera, vou de Brenner, pronto. Bala do jogo de ontem, votação via Twitter, esse aqui foi uma lavada. Benítez ganhou com 84,2%, seguido de Juninho com 10,9%, Fabinho com 5% e Adson com nem um votinho, nem da mãe dele. Felipe, não, Thales, desculpa. O que prova que a única mãe que assiste o nosso programa é de outro jogador. Flávio. Cara, não tem como não, não tem como não. Benítez, que partida que ele fez ontem. Benítez, ontem foi brincadeira. Felipe, repete por Benítez. Favor. Benítez, Lucas. O Thales deu nota 8,5 para ele, para mim, o que ele jogou foi nota 10 nessa partida. Benítez, Lucas. É lobo. Também vou de Benítez, não tem nem como... discutir não, gente, jogou demais ontem, tava dando de letra, tava entortando zagueiro, ontem tava daqui é naipe, então, Benítez demais. Ó, o Marquinho 85 tá aqui, ó, boa noite rapaziada, sou de Maceió e torcedor do CRB, e fora de Alagoas adotei o América como meu clube de coração, abraço, acompanhe sempre suas lives, valeu Marquinho, show de bola, viu, bacana demais, quem sabe aí se a gente se encontra aí no jogo da volta. Bom, temos algum... nós temos aí dois assuntos mais ou menos rápidos. Primeiro que o negócio do Varanda não confirmaram ainda, né? Parece que houve uma sondagem, mas é isso, né? Vocês acham que é uma boa Varanda ir para Portugal? Deixa eu falar primeiro, bem rapidinho, sobre o Varanda. Cara, independente do que for, ou reintegra ele ao elenco, põe ele para jogar, para treinar, para qualquer porra que for, ou dispensa esse cara aí. Vai ficar nessa punheta aí que não dá. Ele vai emprestar ou vai vender? Vai emprestar com o pão de conto. Ele vai voltar. É. Sim, mas alguma coisa tem que ser feita. É, não, mas é passeando vale. Em São Paulo com o time jogando. Eu tentaria entender, mas não sendo possível, impressa e passa a bucha de quem vai pagar o salário dele até enquanto ele passeia para Portugal, para os portugueses. É, então é isso. Mas parece que houve apenas uma consulta. Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece com esse negócio aí. Deve sair mais notícia aí logo no começo de semana. Segunda notícia, Cleverson, campeão mundial pelo Brasil em 2002, anunciado aí como diretor técnico do América. Gostaram do anúncio? O que vocês acham? Uai, bicho, é muito, vou falar uma palavra até forte aqui, sabe? Mas fica parecendo cabide de emprego, é que tanto de gente... Qual que é, primeiro tem que saber qual que é a função do Cleberson na América, o que o Cleberson vai fazer na América, qual que é a autonomia que o Cleberson vai ter, o que realmente o Cleberson vai ser na América. Então, sim, a partir de agora, o Euler já não vai fazer parte, o Cascardo também, não sei, entendeu? Tem que saber qual que é a função do Cleberson na América. É isso que a gente precisa saber para entender se foi boa ou não a contratação dele. Por mim, até agora, nada. Até onde eu sei, ele vai assumir um posto ali de diretor técnico, que no meu entender, quem fazia era o Fred Cascardo, né? Eu acho que o que fazia mais era o Salum, até pela entrevista. Ah, sim, sim, claro, total. Então talvez seja por conta disso. O Salum pode estar, já que o Salum estava, esse ano está focando muito mais em liga, essas coisas, e tem feito diferença para o dia a dia do elenco, ano passado muito ruim até, e eles viram que o Cascardo não é bom e falaram que o Cascardo é bom de agendar viagens, essas coisas assim, mas não é muito bom de negociar jogador ou de gerir elenco, trouxeram alguém para gerir o elenco ali. Mas aí viram o que o Thales falou, vira cabide de emprego. Mas o cabide de emprego é manter o Cascardo, então seria trocar isso. Alguém, não, tudo. Isso que eu tô falando, né? Eu acho que aí... A questão maior porque assim, o que o Cleberson chegou a fazer assim para se credenciar para essa vaga? Se ele tem... alguns cursos, se ele fez alguma outra coisa, ou se apenas um jogador ali para conversar com a galera. Ele fez os cursos todos da FIFA, tem curso EFA, até deu uma olhada. O currículo dele, enquanto currículo, é interessante. Mas a questão é, eu não vi resultado, assim, tipo, ele atuou no time da base do Ferroviária de Araraquara e conseguiu ganhar. Não tem, entendeu? Então, assim, o técnico ele tem os cursos. Mas é assim, mas se tem, já alguma coisa. Porque aí era o que a gente queria, o Euler, só pelo fato de ele ter os cursos e identificação, né? Mas assim, se ele tem curso, a gente estava entusiasmado com prática, também é a mesma coisa, um jogador que tem experiência tal, e que também estava fazendo os cursos todos. Então, beleza, se é um cara que tem preparo e tem alguma coisa, querendo ou não, você chegou a comentar, né? Ele estava na base do Atlético Paranaense ali e tal, sim, não dá para saber o que ele fazia direito, mas é um time que tem uma base forte, tem um projeto sólido ali, então pode ser que ajude. Beleza, aí eu acho ok. A questão é só que tem essa desmembrar, né? Eu ainda acho que a gente precisa de um diretor de futebol, não confio no Cascardo, né? Mas... Sim, sim. E tem que agora, ele foi auxiliar técnico lá no futebol americano, tem uns negócios assim. É isso, a experiência dele é essa. Mas falando só sobre o Cleberson, a pessoa, né, a figura Cleberson, o cara foi titular numa seleção campeã do mundo, né? Sim. Então ele não é um, com todo o respeito do mundo, ele não é um Fred Cascardo. Sabe de vestiário. Ele foi campeão do mundo, o último campeão do mundo, né, pelo Brasil. Então, titular. Ele não é qualquer Zé Roia, não. E quando você para pra pegar o nosso elenco, que tem um currículo tímido, em que o maior time, que a grande maioria jogou, é o América, essa é verdade, gente. Peguem aí o nosso elenco aí, vocês vão ver que o maior time que a maioria jogou é o América. Então, tirando Benítez, Daniel Borges e Moisés... É um elenco de currículo tímido. E colocar assim, ainda que o nosso treinador também não tenha essa laranja para vender também. É a primeira chance dele como treinador, sim, né? Então, assim, pode ser um cara que vai ajudar até mesmo essa questão de gerir ali, de conversar, igual a gente comentou, o Dalvas, independente da situação, agora não é o momento. Ah, mas aí ele vai falar no próximo jogo. Ainda assim, se trocar, não vai ser o momento. Para fazer essa troca, vai precisar de conversa. O Cleverson pode ser um cara que fala assim, olha aqui, tá acontecendo isso, acho que se tal, você tá preocupado, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma chance e manter uma harmonia legal. Que se for para, às vezes, se tiver que tirar o Juninho, se tiver que tirar o Moisés, ou se tiver que fazer alguma coisa, é um cara que vai saber articular melhor isso, assim, ou pode ajudar, pelo menos, né? Pelo menos ele vai ter mais repertório para poder chegar e conversar com todo mundo ali, com o currículo, tanto dentro quanto fora de campo. Tem garrafa para vender, bicho. Isso aí, que ele conhece vestiário, ele conhece. tem que ver se vai saber usar isso como dirigente. Que é diferente o dirigente do, o papel do dirigente do vestiário do papel do, do jogador, né? Então, tomara. Parece que muita gente fala que ele era um, nos times que ele passou, ele era uma liderança positiva, sim. Tomara que traga isso para a carreira de dirigente aí. Lucas, temos esportes especializados? Temos. Então. Bom, primeiramente, no nosso futsal, na quarta-feira, o Marcelo até mandou um resuminho aqui. Na quarta-feira, a gente perdeu por 3-1 no Campeonato Metropolitano, o nosso time sub-20 que jogou, né? Na quinta-feira, no jogo em casa, nós vencemos o Náutico por 4-1, então mais uma vitória na competição, porém hoje, infelizmente, fora de casa, a gente perdeu para o Fortaleza por 6-3. Então, time de futsal aí tá bem instável nossa participação na competição. Voltamos às quadras nesse... Se, eu peguei pelo site da Confederação Brasileira, né? Mas se tiver certo, é porque o Instagram do Coelho Futsal ainda não postou. Nós voltamos às quadras dia 20, ou seja, na quinta-feira, contra o CREC Juventude do Mato Grosso do Sul, e o jogo em casa às 19 horas, horário de Brasília, provavelmente naquela Arena Hall, né? Mas eu não, ainda, porque é onde o América tem jogado, mas eu ainda não tenho 100% de certeza porque não foi divulgado ainda. Então, esse é o resumo do nosso futsal. No futebol americano, a semifinal do Campeonato Mineiro vai ser esse domingo, dia 23 de junho, às 2 horas da tarde, contra o Juiz de Fora Imperadores, lá no Campo do Universo. E a entrada é gratuita. Então, tem o link lá no time do América Locomotiva para retirada, apesar de ser gratuito, tem que fazer a retirada do ingresso. Então, quem puder comparecer, a semifinal ali do nosso time de futebol americano. Nos campeonatos mineiros de base, né, no sub-15, a gente jogou sábado, dia 15, ontem, no Arena Gregorão contra o Futigol, ganhamos por 1-0. Nesse momento estamos em quarto lugar na competição. No sub-17 ganhamos de 4-0 do mesmo Futigol, nesse momento também em quarto lugar na competição. E o sub-20 que está meio que capengando aí, a gente está tendo alguns problemas, empatamos fora de casa, apesar de que o jogo foi em Venda Nova, no Sesc Venda Nova, que a gente está acostumado a jogar também, 1-1 contra o 15 de novembro. Nós também estamos em quarto lugar na competição, porém, com 3 vitórias e 3 empates até agora no sub-20, que o América, em tese, deveria ser o time ali com... deveria ter com um aproveitamento um pouco melhor, né? No Brasileiro sub-20, a gente não jogou nessa semana, a gente volta a campo dia 19, essa quarta-feira, contra o Goiás, lá no Sesc Venda Nova também. Sub-20 nesse momento está em 13º com 9 pontos, classifica até o 8º para a próxima fase. Quem está em 8º nesse momento é o Cuiabá com 15 pontos, então estamos meio distante ali da zona de classificação. No feminino sub-20, o América finalmente, depois de muito tempo, voltou em campo nessa quarta-feira, dia 12, contra o Inter, e perdemos de 2-1, um jogo que foi adiado lá por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. No América, no grupo A, são 5 times. O América sub-20 está em quarto com 9 pontos. Eu não sei se classificam 2 ou 3 para a próxima fase. No site da CBF não deixa isso muito claro. Aí, se classificarem 3, o América tem o mesmo número de pontos que o Santos. Se forem só 2, o América já estaria eliminado, né, de qualquer forma. Então, provavelmente encerramos a participação no Brasileiro sub-20. E no Brasileiro... espera que fechou aqui. No Brasileirão Feminino, o América volta a campo amanhã contra o Fluminense às 3 horas da tarde. Nesse momento estamos cravados ainda na 8ª colocação, classificam 8 para a próxima fase. Então, um empatezinho amanhã fora de casa com o Fluminense não seria nada mal para a gente seguir na classificação para a próxima fase do Brasileirão. De esportes especializados é isso. Boa! Militar, esqueci de comentar com você uma coisa importante aí, que é o seguinte: o Kleberson, ele era colega do Cristiano Ronaldo lá no Manchester United, quando eles foram contratados junto. Você acha que isso aumenta a chance de menino Cristiano Ronaldo vestir a camisa do América num futuro próximo? Jair, o mais interessante, capaz de se isso... vai que isso acontece. Duas coisas. Duas coisas eu tenho certeza absoluta. teria gente reclamando da contratação do Cristiano Ronaldo. Ah lá, só contrata velho. É, e certeza que ia ter gente que ia reclamar do Cristiano Ronaldo em campo. Em algum momento ia reclamar dele em campo. Tá certo. Bom, então próximo jogo, temos aí Curitiba na quarta-feira, 9:30 da noite. Jogo difícil, hein? Muito. É difícil assistir. Empatezinho bom, hein? Não, se puxar um empate lá é bom resultado, gente. Sem bom resultado. Puxar um empatezinho lá é bom negócio. Eles vão vir mordido porque eles empataram contra o Goiás hoje, pois, né? É. E estão fora do G4 ali, então. Gente, o atacante deles é o Leandro Damião. Série B é regularidade, cara. Não dá pra você cobrar vitória todo jogo, jogar bonito todo jogo. Não, bicho, é isso aí. Quanto os times de cima morder um empatezinho fora, é bom negócio, sim, porque você segura o cara e você puxa um ponto dele. Então, é um jogo difícil. Eu acho que se puxar um pontinho é bom negócio. Não vou reclamar, não. Eu acho que dá pra ganhar. A gente tem tudo pra chegar lá e fazer uns 2-0, sim, com tranquilidade. Sempre dá pra ganhar, mas também dá pra perder. Não, mas eu acredito que a gente vai conseguir a vitória. Assim. Eu quero ganhar e quero fazer campanha de recorde nessa Série B. Por isso que a gente dá as dicas pro Cauã melhorar o time, porque eu quero, assim, bater mais de 100 pontos, ser melhor ataque, melhor defesa. Sim. Quebrar recordes. Pra chegar, voltar pra Série A assim, sambando na cara do Santos e chegando ano que vem já ganhando Mineiro. Já. E se você olhar o Z4 do brasileiro hoje, se o Z4 que tá lá no brasileiro Série A hoje cair assim mesmo, a Série B do ano que vem ia ser uma briga de foice no escuro, viu? Corinthians. Acho que o Corinthians vai cair, então assim, a gente tem. Subir esse ano ia ser muito bom pra gente. Beleza, moçada. Temos um programa? Temos. Então é isso aí. Boa semana a todos. Grande abraço. Programa domingo que vem. Valeu. Valeu.